Estou aqui para ouvir o som da tua voz. Estou aqui para sentir o toque das tuas mãos. E eu sei que você virá com teu poder me mostrar o caminho do teu caminho do teu.